Doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa, subprocurador-geral da República aposentado, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e teve um papel central na Constituição de 1988 para definir o capítulo referente ao Ministério Público. À medida em que o Ministério Público monta parcerias com a mídia, que sempre existiu, mas de uma forma mais restrita, ele não acaba sendo condicionado pelo que a mídia trata como manchete, como tema? É uma aliança que ajuda no aprofundamento do processo democrático ou dificulta? Eu creio que a mídia, como parte do processo democrático, é participante necessário do relacionamento do Ministério Público com a própria sociedade. O que não pode haver é uma deturpação desse relacionamento. Não pode haver simbiose entre o Ministério Público e a mídia, e muito menos com parte seletiva da mídia. Até porque na ordem democrática, que é um dos compromissos maiores da própria definição do Ministério Público, o que se pretende preservar é a liberdade de imprensa, sem dúvida, mas é sobretudo a liberdade de ser informado com liberdade. Portanto, qualquer tipo de favorecimento, qualquer simbiose midiática, ela pode conter uma deturpação de consequências muito graves para a própria instituição. E se isso se transfere para o que se vem chamando de processo midiático, essa deturpação é muito mais grave. Porque isso significa retirar do seu seio normal, que é o devido processo legal, cuja finalidade só pode ser a de um julgamento justo, retirar para um ambiente em que as garantias constitucionais não atuam, nem para os atores, nem para os acusadores, nem para os acusados, e transferir o julgamento regular para a mídia ou expor as pessoas a uma determinada mídia, isso é completamente o oposto de tudo que se contém na própria definição do Ministério Público e dos valores aos quais ele está obrigado a respeitar. Doutor, e as implicações políticas? Se a gente for pegar objetivamente o ritmo das denúncias, a maneira como a mídia usou as denúncias, teve papel central na destituição de um governo. E como que isso pode impactar o próprio futuro do Ministério Público à medida em que a sua ação penal passa a ter desdobramentos políticos de tal envergadura? Essa pergunta é uma pergunta objetiva. Ela me dispensa de fazer, porque não teria sentido, um exame psicológico das intenções das pessoas. Mas quem planta laranjeira não está querendo colher banana. Tá. São coisas objetivas. E a ação das pessoas, ela se dá dentro de um contexto definido. E o significado das ações delas só é visível e só se revela dentro desse contexto. Se, por exemplo, existe aquela piada de um rapaz que foi preso porque deu um bom dia a uma velhinha e seguiu em frente, dentro de um contexto limitado, por quê? Mas se esse rapaz era um bombeiro e a velhinha estava se afogando, isso adquire um outro significado. Assim é a atuação do Ministério Público, a atuação da magistratura também. Não é possível que se ignore esse relacionamento quando os fatos são objetivos, cronologicamente, em relação de causa e efeito. Eu não posso dizer, nem poderia dizer, que a intenção de A, B ou C era uma intenção política. Mas eu não posso ignorar que as pessoas devem saber o resultado das suas ações. Isso seria ingenuidade demais ignorar esse fato. E o fato de se ter um governo cuja legitimidade é questionada? Como é que está hoje o Estado de Direito, a segurança jurídica no país, depois dos últimos episódios? Eu creio que quando um governo se instala, tendo ainda subjúdice, inclusive, uma questão que diz respeito à sua legitimidade e à sua própria constitucionalidade, isso gera uma situação de insegurança jurídica muito grande. Isso tanto no plano dos negócios, da ação administrativa, como no plano cultural, no plano da segurança pública e tudo que se possa imaginar. Por isso, é uma iniciativa qualquer de governo, seja ela de natureza negocial, seja ela de natureza legislativa, ela traz em torno dela uma margem imensa de possíveis questionamentos. É. E isso afasta a não ser em relação àquelas pessoas que eventualmente pretendam fazer negociatas dentro deste ambiente pouco saudável para as demais pessoas de boa fé, evidente que elas tendem a se retrair, seja nas suas iniciativas econômicas, seja na sua própria segurança pessoal e profissional. Doutor, quando o senhor fala questionamentos futuros aí, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu aí um estado de exceção na Lava Jato. Isso aí foi algo que fortaleceu a Lava Jato ou que coloca em risco a Lava Jato? Eu queria primeiro fazer uma observação preliminar. O que é que vem a ser chamada Operação Lava Jato? E aí já nasce uma deturpação. Ora, uma operação policial é um conjunto de atos dentro de um inquérito que pode ou não levar a uma ação penal. Portanto, não é uma entidade, não é um ente a respeito do qual se possa sacralizar ou impugná-lo como um todo. Não. Esse conjunto de atos, por definição, é um conjunto que, por ocorrer dentro de um inquérito que pode ser até dispensado, não pode ter a relevância jurídica que está sendo dada a ele. E muito menos se pode transferir para toda uma ação integrada de instituições, Polícia Judiciária, Ministério Público e Magistratura, um rótulo de um conjunto de atos. Quem deu o nome a isso? Que ente é esse? Magnífico. Personalidade jurídica aí. Uma personalidade jurídica, política, econômica, cultural. Isso já dá bem o sinal de uma situação de absoluta anomalia. E tende, é claro, com mais serenidade com o tempo, a ser colocada nos devidos termos. Como? Na análise de cada ato ou do conjunto dos atos. Muitos dos atos praticados são atos válidos, eficazes, outros não. Outros devem até acarretar responsabilidade civil, penal, administrativa e quem quer que seja. Mas, quando se dá a esse conjunto de atos uma personalidade, até certo ponto, megalômana, o que se está pondo em risco, em última análise, é a própria validade dos atos praticados no inquérito, na propositura da ação penal e qualquer que venha a ser o resultado de qualquer delas. E esses agentes todos têm, além do seu compromisso institucional, que decorre da sua própria definição constitucional, eles têm que zelar pela validade dos seus atos. E quando há desvio de finalidade, quando se estabelece um time com um objetivo ou objetivos de chegar a determinados pontos, pode-se ter tudo, menos a única coisa válida, que é a finalidade de um julgamento justo segundo o devido processo legal. E o senhor acredita que com esse alarido na mídia, com essa questão de ser transformado em dogma, hoje qualquer crítica é considerado como... Quem critica a Lava Jato é contra a corrupção. O Poder Judiciário, em algum momento, vai ter forças para separar os abusos dos atos legítimos? Aí, eu tenho que acreditar nisso. Meu pai é advogado, foi procurador da República, eu tenho tio-avô, juiz. A minha vida toda se baseia na crença de que o judiciário deve ser respeitado. Eu quero continuar acreditando nisso. Os juízes, eu creio, convivi com inúmeros, milhares. O senhor Ribeiro é de Minas, não? Não, é do Ceará. Ceará. Milhares, de todos os níveis, de tribunais, de todas as instâncias. E eu sei que não é só em Berlim que há juízes, não. Há juízes em todos os recantos do Brasil. E eventuais excessos ou ilegalidades cometidas por um e outro não podem ser, servir de generalização para que tenha um descrédito da justiça. Porque sem ela, nós vamos buscar socorro aonde? Com quem? Ao bispo? Essa decisão a que você se referiu é uma das decisões mais graves da história judiciária brasileira que eu tenho notícia. Não só porque ela estabeleceu, consagrou um estado de exceção para um determinado juiz, um determinado lugar, um determinado tipo de processo. Não é só isso. Pelo que foi dito como fundamento dessa decisão, já seria uma excrescência sem tamanho. Mas o que foi dito, o que não foi dito, é mais grave ainda. Porque o que não foi dito foi que um determinado juiz agiu fora da normalidade. Ou seja, tem uma admissão explícita. Então, é uma admissão, é uma afirmação implícita, pelo menos, de que atos, um ou mais atos praticados por esse magistrado, extrapolaram os limites legais e, evidentemente, quando se trata de matéria penal, os limites constitucionais. Daí a gravidade imensa dessa decisão e o potencial que ela tem de estimular outras condutas de outras pessoas que se considerem também numa situação de excepcionalidade. O fato de a gente ter um tribunal regional como o TRF4, que consagra o estado de exceção, os casos que nós temos visto aqui em São Paulo de anulação do processo lá do Carandiru e, ao mesmo tempo, condenação a penas graves de pessoas por pequenos furtos, isso aí não torna a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar o julgamento de segunda instância para prisão algo temerário? Sem dúvida, porque existem prós e contra essa decisão, essa questão da prisão em segundo grau. Existe o sentimento de impunidade, existem... Os argumentos são todos, muitos deles são valiosos e deveriam ser aprofundados. Mas, no contexto em que nós estamos, essa decisão veio num momento muito infeliz. Porque é até previsível algumas pessoas que ela pode alcançar em um momento em que não se pode dizer a rigor que os princípios constitucionais todos estejam sendo tranquilamente respeitados. Já, inclusive, da parte do Supremo, algumas sinalizações de que algum limite deve existir. Qual será o limite? Em que casos? Porque no caso, você tem o tribunal hoje, que está no centro de todos os julgamentos, que é o TRF4, admite o estado de exceção. E o que ele determinar, o que ele convalidar, pode resultar em prisão. Isso aí não é uma ameaça explícita ao Estado de Direito? Eu acho que todo cidadão brasileiro, a partir dessa decisão, todo, qualquer, nas suas relações pessoais, nas suas relações negociais, nas suas relações familiares, nas suas relações de todo tipo, não é apenas um infrator de alguma norma penal. Todos têm razão para se sentirem muito inseguros e preocupados. Se, de um lado, essa decisão, eu não digo que seja um tribunal, até abro parênteses, acredito que tenha sido uma decisão muito infeliz, e que deva ser repensada por eles mesmos, já que esse tribunal sempre teve um dos melhores conceitos entre os tribunais federais. Pelo menos era o que me constava que fosse. Eu quero acreditar que isso deva ter alguma... Não temperamento, porque não se pode temperar algo que já nasce de uma maneira tão flagrantemente preocupante. Mas creio que alguma coisa deva ser feita aí por eles mesmos, se não forem por eles, por outros. Mas, de uma forma clara, o que ocorre é que os jurisdicionados como um todo, qualquer pessoa se sente processada ou não processada, condenada ou não condenada, se sente tremendamente ameaçada por essa perspectiva. E nós sabemos que muitos tribunais e muitos julgamentos são feitos sem o devido cuidado. Por exemplo, eu atuei no Supremo Tribunal Federal durante muitos e muitos anos, muitos. E foram inúmeros os casos em que, em habeas corpus, o Supremo anulava o processo por inobservância das normas básicas, vindo de todos os tribunais do país. Ora, se isso existe, claro, quem vai corrigir as injustiças, sobretudo nos casos em que essas injustiças tenham um caráter político, em que as decisões já sejam até, de certa maneira, previsíveis? Nós temos casos de governadores que foram caçados, acusados de comprar voto por 15 reais, uma coisa assim. A influência política em muitos tribunais é nítida. Eu creio que certas pessoas que, de uma maneira mais apressada, aplaudem esse linchamento midiático das pessoas, confundem impunidade com, vamos dizer, lerdeza do próprio processo e muitos outros fatores, essas pessoas, se elas começarem a pensar melhor, elas vão refletir um pouco sobre as implicações disso para a sua própria segurança jurídica, em todos os aspectos. Doutor Álvaro, recentemente houve uma tentativa de um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal junto ao Senado, que foi liminarmente anulado lá, suspenso pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Como é que o senhor analisa essa iniciativa dos advogados que entraram com a ação e do presidente do Supremo, do presidente do Senado? Bom, essa iniciativa, pelo conteúdo, basta ler, é uma iniciativa cidadã, é uma iniciativa da cidadania em defesa da própria magistratura, da credibilidade da magistratura, da respeitabilidade, do conceito que os cidadãos devem ter em relação ao seu juiz natural, qualquer que seja ele. E é também uma iniciativa em favor dos jurisdicionados, do cidadão, qualquer empresa, etc. Eu não vou comentar o teor dessa iniciativa para não incidir no erro. Eu sou um cidadão, poderia dizer qualquer coisa, até como um dos subscritores dessa iniciativa. Mas eu prefiro me manter como eu gostaria que os juízes e os magistrados se mantivessem. Só se produzindo nos autos. Nos autos. Quanto à decisão do presidente do Senado de indeferir liminarmente, sequer recebeu para o protocolo, é uma decisão preocupante, por uma razão muito simples. Considerando-se que o presidente do Senado tem contra ele algumas denúncias em andamento, considerando-se o grau de proximidade entre ele e o magistrado cujo impeachment se pede, considerando-se isso e mais outras coisas, o que é que aflora naturalmente, até pela falta de fundamentação jurídica dessa decisão do presidente do Senado? Aflora uma dúvida. Será ou até que ponto o presidente do Senado Federal desse país poderia ou não estar se sentindo intimidado por um juiz, seja de que nível for? Se é verdade, eu não sei, se trate de intimidação ou até de outra razão, como se sentem os cidadãos em situações análogas? Por isso, de certa forma, o próprio indeferimento dessa petição deixa entrever a necessidade do que se pediu através dela. O fato do magistrado em questão preside o Tribunal Superior Eleitoral e, na condição de integrante da segunda turma do Supremo, ele tem em suas mãos julgamentos que interessam diretamente ao presidente da República, Michel Temer. Visitá-lo para um almoço de amigos, como foi dito, não torna não abre espaço para que se considere a sua suspeição nesse julgamento? O impedimento ou a suspeição estão previstos no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, mas estão também dentro de um princípio maior que é constitucional, que é a questão do juiz imparcial. O juiz pode, mesmo que não incorra em um daqueles casos enumerados nos códigos processuais, ele pode se dar por suspeito, por sentimento íntimo. Ele pode, não só pode, como deve. Se essa situação é ou não uma situação que se ajusta, como que ela deveria ou poderia ser analisada diante desses parâmetros, é um juízo que eu não quero fazer. Mas creio que o magistrado em questão e o colegiado do qual ele participa, necessariamente, em algum momento, vão ter que se manifestar. Isso é uma esperança só, mas não uma certeza, né? Olha, eu sou um otimista. Eu sou um otimista quase doentio, sabe? Eu acredito em qualquer das pessoas. Eu acho que não há ninguém que erre sempre. Eu acho que civilização é isso. É sempre um crescimento em espiral. Há determinados momentos que a gente tem muitas razões para ser otimista e alguém pode nos chamar de pangloss. Mas a gente não tem como viver, sobretudo num país que a gente quer que seja melhor para todo mundo e justo, que se cumpra a Constituição, um país em que não se faça através de uma emenda, por exemplo, uma proposta de emenda, uma suspensão da vigência da Constituição mediante certas condições. Se a gente quer viver num país assim, de diálogo, de resolver as coisas de uma maneira pacífica e respeitosa, é claro que a gente tem que insistir no otimismo e esperar que as pessoas melhorem, todas as pessoas. O senhor acredita que o Supremo, em algum momento, ele vai analisar o mérito dessa PEC 241, que segundo extensos estudos aí, vai comprometer os gastos fundamentais com educação, saúde e outras mais? Eu não entraria nem nas implicações econômicas, sociais da emenda em si. Mas o papel do Supremo é ver preservada a Constituição. Ele só existe para isso. Não há outra função tão da razão de ser do Supremo que não seja essa. Evidente que ele não pode deixar de examinar qualquer questão que leve em consideração o respeito à Constituição. Esse é o princípio. Com relação a essa PEC, eu diria que a inconstitucionalidade dela, que tem sido discutida por muitos aspectos, ela, num aspecto, ela aflora com uma retumbância assim extraordinária. É simplesmente pelo fato de que ela estabelece uma condição para a vigência da Constituição. E a Constituição não pode ter a sua suspensão. A Constituição federal. Mas a condição que ela estabelece, qual que é? Estabelece um teto. Desde que se verifique um fenômeno econômico conjuntural, o que se diz na Constituição, não se diz, não está dito. Isso é das coisas mais graves que pode acontecer, porque você poderia ter um institucional número 25, o que for, 6 ou 7, mas você não pode, de uma maneira assim tão flagrante, dizer que desde que não realizada uma condição econômica ou administrativa ou financeira, a Constituição que diz no seu preâmbulo isso, estabelece direitos tais e tais, relações entre poderes, relações entre entidades federadas, União e municípios, estabelece tudo isso, estabelece metas de superação de desigualdades, metas de superação de desigualdades econômicas, regionais, pessoais, tudo isso. Que se diga que, porque não se realizou um determinado índice econômico, a vigência dessa Constituição fica congelada. Ora, isso é o maior absurdo lógico que se possa conceber. E eu não acredito, não quero acreditar, que o Supremo Tribunal Federal não examine isso desde que devidamente provocado. Essa manifestação do ministro Barroso aí, não acatando a liminar, ela não encerra a questão. Eu não conheço o processo, mas pelas notícias de jornais, o que se discutia era o próprio processamento da medida no âmbito próprio, que é do legislativo. Creio que tenha sido nesse particular que tenha sido a decisão dele. Tá. As declarações que ele dá em favor da medida são fora do julgamento de mérito? Bom, se ele dá, ou qualquer juiz dá declarações em favor de uma medida cuja constitucionalidade está sendo, com muitas razões, suscitada, eu não tenho nada a comentar. Tá claro. Maravilha, muito bom, doutor. Firme, objetivo, sereno. Muito bom. Uma voz ponderada e firme. É o que a gente tenta, baseado no exemplo dos outros.